você sair ao mar, amar o precipício solto numa boa, e deixar atrás o velho cais, e na distância ver a olho nu. Com asa fechada ninguém voa, vamos juntos nessa lição aprender, arriscar até secar as lágrimas, e deixar atrás todo o cais. Quero ver você dormir em paz, amar sem perguntar o nome da pessoa, e deixar atrás o velho lar, na solidão viver a olho nu. Na falta de céu ninguém voa, e cantar alguma canção é à toa, arriscar até a lágrima inundar.